eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais chorar chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais de Maria, ela só tem pra dar. O corpinho que ela tem, seu andar requebradinho, mexe com a gente. Ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem. Pois se ela vem dançar um pouco, eu vou lhe arrumar na obrigada. Já ganhei seis, agora vão inteirar. São sete meninas, são sete pulou, são sete umbigadas, certeira que eu dou. São sete meninas, são sete pulou, são sete umbigadas, certeira que eu dou. Sábado de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. Sábado de noite eu vou, vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. E a beleza de Maria, ela só tem é pra dar o corpinho que ela tem. Seu andar requebradinho mexe com a gente, ela nem nem. E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem. Pois se ela vem dançar um pouco, eu vou lhe arrumar na obrigada. Já ganhei, sei, agora vão interar. São sete meninas, são sete pulou, são sete umbigadas, certeira que eu dou. São sete meninas, são sete pulou, são sete umbigadas, certeira que eu dou. Bingo, bingo, bingo. Que a gente acorda com medo do escuro. Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro. Então quando a gente acorda, acende a luz pra ver. Percebo que já tenho tudo, só falta você. A cor do mar, o céu azul, o vento assopra pro sul. E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu. A cor do mar, o céu azul, o vento assopra pro sul. E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu. dias que a gente acorda com medo do escuro. Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro. Então quando a gente acorda, acende a luz pra ver. Percebo que já tenho tudo, só falta você. Acordo, o céu azul, o vento lá sopra pro sonhar. Na areia se confunde com seu corpo nu. Acordo, o céu azul, o vento lá sopra pro sonhar. Na areia se confunde com seu corpo nu. Tem dias que a gente acorda com medo do escuro. Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro. Então quando a gente acorda, acende a luz pra ver. Percebo que já tenho tudo, só falta você. Acordo, o céu azul, o vento lá sopra pro sonhado. Na areia se confunde com seu corpo nu. Acordo, o céu azul, o vento lá sopra pro sonhado. Na areia se confunde com seu corpo nu. Já tenho um novo amor. Se agora é tarde, eu já vou me embora. Fique com a saudade que te resta agora, amor. E se um dia volte a me encontrar, me trate com respeito, sou merecedor. E aprenda que se hoje me faz sofrer, pode ser que amanhã eu te devolva a dor. Negue todo o seu orgulho, que eu te asseguro, nunca te deixar. E quando estiver sozinha, que bobagem a minha, volto a te buscar. Chega perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeito demais. Que se depois de toda essa vida não houver partida, quero viver mais. Chega perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeito demais. E se depois de toda essa vida não houver partida, quero viver mais. Seu olhar do meu, que eu não sou mais teu. Já tenho um novo amor. Se agora é tarde, eu já vou me embora. Fique com a saudade que te resta agora, amor. E se um dia volte a me encontrar, me trate com respeito, sou merecedor. E aprenda que se hoje me faz sofrer, pode ser que amanhã eu te devolva a dor. Negue todo o seu orgulho, que eu te asseguro, nunca te deixa. E quando estiver sozinha, que bobagem a minha, volto a te buscar. Chega perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeito demais. E se depois de toda essa vida não houver partida, quero viver mais. Chega perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeito demais. E se depois de toda essa vida não houver partida, quero viver mais. Negue todo o seu orgulho, que eu te asseguro, nunca te deixa. E quando estiver sozinha, que bobagem a minha, volto a te buscar. Chega perto do meu peito, que nosso defeito é procurar defeito demais. Se depois de toda essa vida não houver partida, eu quero viver mais. Voa comigo e mostra você sempre disposta. Já de cara aceitou, sempre me ensinou, vale essa vida aposta. Voa pro que mais gosta, me incentivou. Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha, eu não volto se eu não conseguir. Faz muito tempo e eu aqui de volta. Opa, tem tanta gente boa por aí, com essa missão que é te fazer sorrir. Felicidade, essa é a minha escola. Para que o vento não me derrubou, e a turbulência por aqui passou. Aproveita e decola, atrás do teu sonho, meu amor. Vou atrás, levo amor, alegria, paz, decola. Eu quero é mais. Simbora! Tudo começou, voa comigo e mostra. Você sempre disposta, já de cara aceitou. Sempre me ensinou, vai nessa vida aposta. Voa pro que mais gosta, me incentivou. Mãe, eu te avisei na hora de sair, olha, eu não volto se eu não conseguir. Faz muito tempo e eu aqui de volta. Oh pai, tem tanta gente boa por aí, com essa missão que é de fazer sorrir. Felicidade, essa é a minha escola. Bora que o vento não me derrubou, e a turbulência por aqui passou. Aproveita e decola, atrás do teu sonho, meu amor. Vou atrás, levo amor, alegria, paz, decola. Eu quero é mais. Simbora! Bora que o vento não me derrubou, e a turbulência por aqui passou. Aproveita e decola, atrás do teu sonho, meu amor. Vou atrás, levo amor, alegria, paz, decola. Eu quero é mais, muito mais. Decola! Quem está feliz, se manifeste. Quem está curtindo aí, se manifeste. Quem está feliz, se manifeste. quem está feliz se manifeste. Você que tá acanhado, manifeste. Abrace alguém do lado e manifeste. Você que tá acanhado, manifeste. Só não dá pra ficar quieto, finge que tá tudo certo. Só não dá pra ficar quieto, finge que tá tudo certo. Levanta a voz, fala mais alto, por favor. Não deu pra te escutar. Agora sim eu te ouço. Então podemos começar. Levanta a alma, o que tem pra me dizer? Desabafa, o que tem pra nós? Levanta a alma, o que tem pra me dizer? Desabafa, o que tem pra nós? Você que ama alguém, se manifeste. Você que quer bem, se manifeste. Se tem algo de errado, manifeste. Não deixa aí guardado e manifeste. Só não dá pra ficar quieto, finge que tá tudo certo. Só não dá pra ficar quieto, finge que tá tudo certo. Levanta a voz, fala mais alto, por favor. Não deu pra te escutar. Agora sim eu te ouço. Então podemos começar. Levanta a alma, o que tem pra me dizer? Desabafa, o que tem pra nós? Levanta a alma, o que tem pra me dizer? Desabafa, o que tem pra nós? Levante a voz, fala mais alto, por favor. Levante a voz. Não deu pra te escutar. Levante a voz. Agora sim eu te ouço. Levante a voz. Então podemos começar. Levanta a alma, o que tem pra me dizer? Desabafa, o que tem pra nós? Levanta a alma, o que tem pra me dizer? Levante a voz, levante a voz, levante a voz, levante a você perca a minha fala. Dentro do peito o coração dispara. Só de pensar no que eu vou dizer, tô gaguejando e eu não sei porquê. Oi, como é que vai você? Só queria dizer a verdade, mas mais falta coragem. Você é minha cara, sem você meu mundo para. O amor é coisa rara, joia rara. Deixa eu fazer sua mala, vem morar na minha casa. O amor é coisa rara, joia rara. Eu vejo você e perco a minha fala. Dentro do peito o coração dispara. Só de pensar no que eu vou dizer, tô gaguejando e eu não sei porquê. Oi, como é que vai você? Se eu só queria dizer a verdade, mas falta coragem. Agora vai. Você é minha cara, sem você meu mundo para. O amor é coisa cara, joia rara. Deixa eu fazer sua mala, vem morar na minha casa. O amor é coisa rara, joia rara. Você é minha cara, sem você meu mundo para. O amor é coisa rara, joia rara. Deixa eu fazer sua mala, vem morar na minha casa. O amor é coisa rara, joia rara. De lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Hey! Sabe o forró? Vai, forró! O ser de lá. Oxê. Dá certa, por isso mesmo. Adio! Não gosto de cama mole, não sei como é sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis esgarrada, essa mordida boiada até me sair. A rocha! Essa criança é nova. Ave Maria, meu rei. Ai. Minha cá, Jô. Vamos arrasar, meu rei. O sei de lá, o sertão lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Vai, meu rei! Eu quase não Oxê. Saio, eu quase não tenho e amigos. É, eu quase que não consigo ficar na cidade de Deus. Vixe Maria! Hey! Por isso eu vou pra casa dela, ai ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai ai. Não sei se vou me segurar. E aí? Vá, vá, vá. Não sei se vou me segurar. Se segura não, pra cima, sanfoneiro. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito um ponto, sempre procurando, mas ela não vem. Dá um aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar, ai. E esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar pra cima. Meu amor pra ela vai, tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar, ai, ai. Por isso eu vou na casa dela. Fala do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai. Não sei se vou me segurar. Simbora, seu fone! Chega mais pra cantar com a gente, tá Gino Godinho! Salve! Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desse sujeito não pode aguentar. Esse aperto aumenta o meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Pra cima! Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Uhul! E tem mais, e a morena veio? Quer ver, ó? Vou chamar cantando, ó. Se liga, ó. Morena me convidou para dançar um shot. Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote. Fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito, e ele me acolheu junto ao peito. E foi nos braços desse moreno que eu forrozeei até o dia clarear. Quero que vocês! Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Meu tempo vem me chamegar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Tem jeito de balancear o corpo inteiro, faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou apaixonar. Ei, da Janaína Pereira! Salve! Olha agora, olha agora. A lua, opa, quando brilha, fala de amor. Simão! Jorge Filho! Não gingado desse choque, sinto o teu calor. Rasta a pé! A noite acordado, sonho com você. Eu sou ligado e fico preocupado, sem ter o que fazer. Simão! E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe, só quero colo de menino. Pouco a pouco conquistar seu coração. E tento sair dessa rotina. De mamãe, só quero um colo de menino. E pouco a pouco conquistar seu coração. Outro dia a gente se vê, outro lugar que lindo do sertão. E canto shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, amar até, até quando Deus quiser. De amar até, de amar até, até quando Deus quiser. Amar até, amar até, até quando Deus quiser. Amar até, amar até, Simão. Até quando Deus quiser. Eita, coisa boa. Agora eu quero ouvir vocês, Simão. Lá no alto, lá no alto. Amar até, amar até, amar até. Até quando você quiser. Janaína Pereira, Jorge Filho, Tagino Godinho. Obrigado. Salve, mestre! Salve, rei! Salve, Luiz Gonzaga! Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Vai só, poeira e carvão. Longe de casa se mais uma estação. Porão, porão, porão, porão. E a saudade do Gonzagão. Simbora! Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Prazer o que fornalha em um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Salve Luiz Gonzaga, salve o rei do Bahia. E vamos pra Rússia, sanfoneiro. Sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate com Sakura. Parecia até um frevo naquele cai ou não cai. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai. Parecia até um frevo naquele cai ou não cai. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai. Vem cá, Cossaco, Cossaco, dança agora. Na dança do Cossaco, não vem cá, Cossaco, de boa. Vem cá, Cossaco, Cossaco, dança agora. Na dança do Cossaco, não vem cá, Cossaco, bora. Hey! Lê-lê-lê-lê. Tá bonito demais. Um salve para um parceiro e grande músico do nosso país. Salve ao seu Valença. Na manga rosa quero doce, eu sumo. Melão maduro, sapo tijuá. Jabuticaba até olhar. Beijo travoso de embucajá. É limacia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel. Linda morena, fruta de vez. Tem porena, caldo de cana, caiana. Vem! Que bonito! Linda morena, fruta de vez. Tem porena, caldo de cana, caiana. Vou até soltar, morena tropicana. Eu quero teu sabor. Como é que é? Morena tropicana, eu quero teu sabor. E aí? Morena tropicana, eu quero, quero teu sabor. Tá bonito! Morena tropicana, eu quero teu sabor. Bonito! Sem mandar seu bolo! Morena tropicana, eu quero teu sabor. Como é que é? Morena tropicana, eu quero teu sabor. Aê! Morena tropicana, eu quero teu sabor. Bonito! Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi, oi. Bom demais! Bom demais! Isso aqui tá bom demais. Olha que dá pra entrar, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que dá pra entrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no seu amor. Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar pra descontar minha paixão. Aproveitar o gosto dessa animação. Olha Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que não para quem entrar, mas quem tá dentro não sabe, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que não para quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Vou me perder, me afogar no seu amor. Vou desfrutar, me lambuzar desse calor. Te agarrar pra descontar minha paixão. Aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que não para quem entrar, mas quem tá dentro não sabe, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que não para quem entrar, mas quem tá dentro não sabe. Simão! Eu quero bande, eu quero pan de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos seus olhos, morena bonita da boca do rio. O beabá das narinas do rei. O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Candi. O beabá dos baianos, que já é bonito, mas sabe que deu. O beabá do senhor do bom fim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. Eu quero pão de cheiro, eu quero pão de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos seus olhos, morena bonita na boca do rio. O beabá das narinas do rei. O beabá da Bahia, segredo, alegria, magia, magia dos filhos de Candi. O beabá dos baianos, que já é bonito, mas tanto que deu. O beabá do senhor do bom fim. O beabá do sertão, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil, viu, viu. Fagulhas, fantasias de agulhas, abrilham estrelas de São João. Babados, jotes e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na terra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Ardia naquela feira que me escutava a vida inteira até na noite. Sempre a primeira festa no interior. Ardia naquela feira que me escutava a vida inteira até na noite. Sempre a primeira festa no interior. Valeu, valeu demais! 20 anos de história! É tudo por você! Pra que a fala é mansa. Deixa entrar que a fala é mansa. Canta, canta que a fala é mansa.